autorizado, chame táxi. Portanto, 9507, está pronto, cópia. Pronto, cópia, chamada 507. Confins 360, pois aluno, meia, pista 10, curva direita, saída da Eleita Bridge, controle 119, decimal 35 e o transponder 5430. Mave 507, autorizado com fim, nível de voo 360, trapeza do Luno 6, decola pista aberta, curva direita da Euleda Bridge, controle 119-35, transponder 5430. Correto, portão 7, chama pronto. Elevador está 9507. Prossiga. Gentileza, só confirmando o perfil da saída da Euleda Bidev, é isso? Bridge. Da Euleda Bridge. Confirmando, a nossa autorização seria via Upper Zulu 10, rota 9507, aerovia inicial. Ok, a rota, a navegação, a rota é Upper Zulu 10? Afirmativo, Upper Zulu 10, conforme autorizado. Livre de táxi em frente, ponte principal, Índia Alfa, reporte no ponto, espera pronto para decolagem. Ali, Índia Alfa, espera ponto, espera pronto, tá tudo bem já. 9507 ao solo, é o Torre voltando? Prossiga, Torre 9507. Aqui. De acordo com o meu sistema, a rota do plano é Alfa Zulu 16, não é Alfa Zulu 10. Confirme, foi feita uma CHG mudando a rota. A informação que eu tenho, senhor, aqui é do nosso plano de voo repetitivo, tá? Na verdade, isso é um voo adicional aqui, um voo de reforço. Então, o nosso plano de voo apresentado seria a partir da posição Block, Up Zulu 10 até a posição Bridge, depois Up Zulu 16, ok? Agora sim. Então, Zulu 10 após Bridge e Up Zulu 16. Firmando 9507, continua sendo saída da L e da Bridge com curva à direita nessa rota. Ok, então após essa, após a posição Leda, voa direto a posição Bridge no eixo da via Pesolo 10, ok? Afirmativo, aí no caso ingressaria na Pesolo 10, aí Bridge, após Bridge e o Pesolo 16, direto para conforme a tua confiança. Ok, então confirmado, então, sem dúvidas, obrigado. Boa noite, Guarulhos. Alinhar e decolar 1-0, 1-2-0 graus, 5 longe. Alinhar e decolar, 3-6-0. Boa noite, Guarulhos. Você entra agora em campo, 1-8-7. Guarda, 1-8-7. decolou 23-19-35. 19-35, grato, boa noite. Sou Lutam, 3520, decola na sua escuta. Salvador, Tam 3520. Tam 3520. Contato radar, eu encontrei o nível de voo 190 na saída Fuca. 190, perfil da Fuca, tá 3520. Juno, decola da pista 10, curva direita, sai na Arbor, Elefa, após Elefa, Sagaz, controle 1935 e aciona 5434. Arbor, Elefa, curva direita, após Elefa, Sagaz. Autorizado 3-0 Guarulhos, decola da 1-0 direita, Arbor, Elefa, depois Elefa, Sagaz, aciona 5434, aerovia Pesulu 2-1, controle de ficou no 8-7. Reto, boa noite no 7, em prova. Jorge Salvador, tem 907 para puxa acionamento no 07. Autorizado, puxa acionamento no 07. Mantenha o perfil da saída agora. Tony Salvador, chamado 507 para o táxi OB 121, autonomia 3 horas e 5, alterna a Campina. Autorizado até o ponto de espera, táxi de Apátio e Índia, 1012, Jorge, chamo no ponto de espera pronto, tá 9507. De Apátio, Índia até o ponto de espera, quando pronto, com você, né? Ajuste no 0, pronto, 9507. O portão 5, observe passagem do Airbus da TAM, vai passar a retaguarda, aposta ali o seu posto. Sente, após o TAM, está livre, eu puxo para o estacionamento, boa noite. Na frequência 2545, alternando 2085. 2545, 2085, 3520. Salvador, Bono 2, fechando nota 180 para 150, entregar na nave. Sente da Delta. 271, nacional em destinação, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste 1012. Vamos estabilizar o sinal dessa aqui. 1012, 2000, reporte estabilizado, Bono 2, fechando. Autorizada linha de colar 110 graus com 612, então 9507. Zero a bordo, 3h50 de autonomia, alterna galeão. Obrigado até o ponto de espera, via Índia, 1012, chame pronto para decolagem no 817. Índia 1012, chama pronto no ponto de espera, boa noite. 07 aos 37 e 1935. 1935, boa noite. Controle Salvador, bom dia, 1905-07, decola da El Leda. 1905-07. Ataca radar, sul, 1903-60, saída da El. Nível de voo 360, saída da El, 9507. Autoriza voa direto da El, portão 9507. Autorizado. Direto da El, portão 9507. No 7, 110 graus, com 62, está autorizado. Autorizado, colisão 0, boa noite. Boa noite, 17 aos 40, 1935. 035, obrigado, bom feriado. Boa noite, 87. Boa noite. Bom dia, o Gol no 8197, passa 2067. Gol no 8197, contato radar, turma 360, Seidar. Seidar, boa, 360, Gol no 8197. Gol no 271, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. 6 mil, repórter estabilizado, vamos 271.